galera do Maranhão, todo mundo com a chicana, é um mesa de bar. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Vamos embora, chicana. Tão pobrezinha ela mora em um barracão. Magoa seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais, porque pobre da menina eu te quero demais. Levanta, tira o pé do chão. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Vamos embora, chicana. Tão pobrezinha ela mora em um barracão, e todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais, porque pobre da menina eu te quero demais. Levanta, tira o pé do chão. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Tá legal, diga aí, pai. Pobre menina. Estúdio 3D, de gravações, de gravações. Pobre menina. Não para não, é um sucesso atrás do outro.